Lição 4. Prepare as pessoas para entender o texto. Mateus 22, 41 a 45. O que você deve fazer? Deixe claro o motivo de você ler um texto. Como você pode fazer isso? Pense no ponto que você quer destacar. Antes de ler um texto, pense no ponto principal dele e diga algo que chame a atenção das pessoas para essa parte. Se você quiser mencionar mais detalhes do texto, dê informações exatas. Por exemplo, pense: quem escreveu esse livro? Quem disse essas palavras? Mostre que tudo o que você diz vem da Bíblia. Ao falar com pessoas que acreditam em Deus, ajude-as a ver o que a Bíblia diz sobre um assunto em vez de dar sua opinião pessoal. Deixe a pessoa curiosa. Faça uma pergunta e mostre como o texto responde a essa pergunta. Fale de um problema e mostre como o texto ajuda a resolvê-lo. Ou fale de um princípio e mostre como o texto ensina a aplicar esse princípio. Leve em conta o que as pessoas já sabem sobre o assunto ou sobre o texto bíblico. Você pode chamar a atenção para um detalhe interessante, mesmo que o texto seja bem conhecido.